dei só pra distrair. Aquelas lágrimas que eu já derramei por ti. Amei, não fui feliz, mas eu vou deixar de amar para não chorar. Cantando assim eu vivo, sorrindo vou me distraindo. Morreu a minha alegria, minha companheira de orgia. Eu cantei só pra distrair. Yeah.